Mas tá pronto pra cópia? Tá pronto. Frisado, ele é os 24, decolagem no zero, direita, da Euleda após Leda direto, Ilhéus, controle 198, transponder 5124. É. 5217, passou externo, trem embaixado, checado, visual cabeceira. Felipe 5217, autorizado pouso, vento 090 graus, 11 nós, pista 10, forma à sua direita no litoral, tem helicóptero, um Eco Charlie 35, vai cruzar a final da 10 a sua retaguarda, ok? Sem interferir com a aproximação. É, de grato. Avião 36, cópia. Tá contra a cópia, 9136. Avião 36, autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Recolagem no zero, com a esquerda, sai da PUC, Aracaju. Controle 198, transponde 5121. Autorizado, nível 370, via Upper Whisky 58, na pista 10. Controle 198, transponde 5121, mais um 9136. Saída PUC Aracaju, 9136. Saída PUC Aracaju, 9136. Correto, reporte pronto. Passarelo 2223, cópia. Cópia. Autorizado Conquista, nível 260, decolagem no zero, curva direita, saída Gol, Leval, após direto. Controle em 1-1-9-8, transponde 5120. Saredo correto, 5120, reporte pronto. Trip 5217, solo 36, libera a direita, solo 21 nesse palmal, viu? Direita, solo 219, trip 5217. Solo Salvador, voo 1923. 1923, prossiga. Sinto informação Lima, destino Guarulhos. Solicita autorização de tráfico. Excelente, aguarda coordenação Guarulhos 1923. Aguarda voo 1923. Solo Salvador, passarei 2223, está pronto para o despegue. Passarei autorizado, reporte táxi. Salvador, é o TIP 5217, livrou. Trip, táxi via Alfa, Kilo, vai manter no PAD 3, aguardando ingresso para o PAD principal. Alfa, Kilo, aguardando para ingresso no PAD principal, TIP 5217. Cruzamento da Taxway da 1735, está na Papau, mais forte para agora. Valeu o cruzamento, ao ingressar na linha, chame só 1219, Mike Foto Oscar. Lima 219. Solo Salvador, cordial, bom dia, Oxané 6225, com a informação Lima, apenas para confirmar a saída prevista para Brasília via Upper Whisky no zero. Saída Momo. Momo Nitsa? Afirmo. Obrigado. Salve Salvador, gol no 435, posição 5, feedback e assinamento. Pushback e acionamento na posição 5, gol no 435. Sente, aguarde e puxa no 435. Ali trazendo a parte principal, trip 5297. Trip ciente, mantém a posição, aguarde para prosseguir. Mantém a posição, trip 5297. Tático, passarei 2226, BLD 3, meia autonomia de 3 horas 52, Otário Salvador. Tarei no ciente, vai taxiar Juliette Alfa, ajuste no Salvador 1015, 18.6.0, bom voo. 18.6.0, bom trabalho, 2223. Na Taxi Lima, agora prosseguir o táxi, mais alto para aqui, Oscar, até o 43. Oscar, mantenha na Lima e aguarde. Trote Oscar, agilize seu táxi e vai fazer um backtrack. Próximo ao portão 4, aguardando a liberação da saída do Pátio 3. Agilizar o táxi até a saída do Pátio 3, mais próximo. Foxtrot Oscar agora, curve à esquerda, prossiga até o... através do 4 e aguarde prosseguir o Pátio 3. Ativo, Fox. Trip, prossiga via Juliette até a remota do Pátio Principal. Juliette, do Pátio Principal, trip 5297. Salvador, gol no 435. No 435, estimado de mais um minuto, professor Buxa. Na sua escuta. Mantido no ponto de espera da 1-0, pronto. Está livre na linha, ali decolar, venta de 100 graus, 1-0 nós. A linha decola 2-2-2-3. A gente pode confiar porque foi feito por Ilhéus, que a gente não estava conseguindo falar com a sala de tráfego aqui, ok? A gente está falando para a Copa, você copia a Lapa e depois a gente solicita a modificação em voo. Gente, agora coordenação lá para a centena. 1-4-3-5, ordem com essa equipe de solo após o bandeirante livrar sua casa, autorizado em certo. Está autorizado após o bandeirante, 1-4-3-5. Rolo 923, cópia. Acima de 1, senhor. Siga para a cópia. 9. Rolo 923, atualizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa direto Bidev, intercepta Upper Whisky 50. E após, autorizado conforme a rota de seu plano. Controle em 1-19.8, transponder 5-1-2-3. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, após decolagem da pista 1-0, vira à direita, a transição Leda, a Upper Whisky 5-0, Controle 119, decimal 8, transponder 5123. Senhor, somente confirme, por favor, a saída. Saída da EL, Leda. Após Leda, o senhor voa direto para o fixo Bidev. Intercepta o turístico 50. Passarinho 2223, decolado aos 44, controle em 19-8, bom dia. 19-8, bom dia, 2223. Bidev. Passarinho 2223, controle Salvador, está em contato, radar, suba para o 260. 260, 2223, teria possibilidade de voar igual? Livre. Direto igual, 2223. São Guarulhos. 3663, Lima confere, é o segundo para cópia. Está pronto, quando puder o 3663. T4861, copo. Repita. Autorizado para Lapa, uma centena, via Whisky 42, decola no zero, curva esquerda, saída Momo Vatap, controle 19-8 e o transponder 5136. Autorizado Lapa, Atena, Whisky 42, decola no zero, Momo Vatap, 19-8, controle 5136, 4861. Paité, correto, 19-8, para 3, reporte pegado. São Salvador, azul, 9136, gate 9 para full funcionamento. Confirme. Azul, 9136, gate 9 para full funcionamento. No 9, autorizado, reportagem. Autorizado para o feedback, passo o táxi, faz um 93. Para o táxi, voo no 4-5-59 a bordo, 2:27, Aracaju. Confirme o número de POB? 5-9-59. 5-9 ou 1-5-9? 59-59. Ciente, táxi Juliette Alfa, ajuste 1015, 18,6 ponto espera, 1-4-3-5. 18,6 ponto espera, 1-4-3-5. Salve Salvador, Xané 6225, informação Lima, autorização Brasília. 6225, Lima confere, aguarde cópia Brasília. Francisco. 3663, cópia. Prossiga, tá 3663. Autorizado Guarulhos, em 340, na Perisco 50, decolagem no zero, curva direita, saída da EL Leda, após Leda, rua direto Bidev, intercepta a Perisco 50. Controle 19-8, transponder 5127. Autorizado Guarulhos, nível 340, Aperuíto 50, decola da 1-0, primeira curva à direita, da EL Leda, após Bidev, intercepta o eixo da Aperuíto 50. 119-8 controle, e o transponder 5127, rota 3663. 3663, correto, reporte pronto. 3663. Fala Azul 4299, informação Lima, autorização Campinas. 4299, Lima, confere, aguarde cópia. Você escuta? Voo 435, livre ingresso e decolagem, vento de 100 graus, 109. Ali decola, voo no 435. TRIP 5221. Puxa acionamento, Gol 923. Confirme quem precisa do seu push. 923, Gol. Gente, no 62 é guarde push. Aguardo. Fala, TRIP 5221. 5221, prossegue. É, senhor, nós estamos falando de fonte aqui, vamos precisar desligar a bateria. O senhor poderia coordenar o nível 160 para a conquista, a gente chama assim que possível? Cara, é do TRIP? É, os... 0922. É só para coordenar, porque a gente vai precisar desligar a bateria aqui. Só não tô vendo aqui o plano, é TRIP 5421? 5221. 5221, se a gente aguarda essa reação. Obrigado, hein? Fala Azul 9136, 3 horas 23 de autonomia, 1 no 8 a bordo, antena Maceió, solicita autorização para ataque. Sente Azul, 1118, Juliette Alfa, 18.6, passo pera, bom voo. 1118, Juliette Alfa, 9136. No 435, decolado aos 50, chame o controle em 19.8. 19.8, mano, 435, bom dia. Salvador, bom dia, mano, 435, 1500, Tael Leda. Bruno 435, controle Salvador, contato radar, suba como autorizado. 435 para 240. Salvador, WebJet 5826, está passando 170 para 150. Web 826, este é o controle Salvador. Lia chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste 10015 agora. Ajustando 10015, desça para 5000 pés na chegada a mar e o WebJet 5826, corrija para 2000 pés. Positivo. Pode iniciar, 1923. Autorizado, reporte táxi. Chamada táxi, obrigado. 60. 1260223, bom trabalho, né? Até. 6225, pronto a copy? Pronto, copy, 6225. 6225, autorizado Brasília, nível 320. Decolagem 1-0, com a esquerda, saída Momo Nidza. Após Nidza, intercepta o Perisque 10 e prossegue conforme seu plano. Controle 19-8, seu transponder 5-1-40. Decolagem, vento 120 graus, 1-4 mais. Ingresso de decolagem, azul 9-1-3-6. O controle é 119-8 e o transponder 5-1-4-0, para o Chané 6-2-5. Correto, 5-1-40, reporte pronto. Reportará apenas para informação, partida na posição e posterior pushback. O que vai reportar quando para autorização de giro dos motores? Gente, reporte para acionar. O azul, pronto a cópia. 4299, pronto a cópia. 4299, autorizado Campinas, nível 360, decolagem da 1-0, curva direita, saída da Euleda, após Leda, boa Sagaz. Sagaz intercepta a sua rota, E o controle, 19-8, transponder 5130. Autorizado Campinas, nível 360, decola dono zero, curva direita, saída da El, Leda, depois direto Sagaz. E a rota do plano, 19-8, controle 5130, vacional, azul 4299. Azul correto, reporte pronto. Foi, tá na. O Solo Oceaner 6312, formação Lima, Recife 360. Gente, agora coordenação Recife 6312. Guardado. Vem aqui do Zulu, prossiga. E deu tempo de volta, não sei. Não entendi. E a sua mensagem? Aqui no Zulu, eu tenho um plano aqui saindo para Jequié, 11 horas. Aí o senhor só consegue confirmar, conheço. Para mim só chega o plano tratado, meia hora antes. Solo Azul 4299? Prossegue. Mentira, senhor. A autorização que foi paga de Leda após Sagaz, Sagaz não tem na nossa navegação aqui. A gente tem hoje a Upper Zulu 1-6. O senhor pode confirmar, por gentileza? Vou questionar aqui o controle. Obrigado. Solo vai ter 4861, não está acionado para o táxi 3 POP. 5 horas de autonomia, está na Vitória da Conquista. Do 9136, passando 1500. Azul 9136, controle, está em contato o radar. 861, não está acionado no bate 3 com 3 de BOB, 5 horas de autonomia alterna, conquista para o táxi. Gente, o Abaité, acione a portáxi. O táxi até a papagem para ingresso. O POV de 115, autonomia 0347, Fernando Galeão. 923, Juliette Alfa, ajuste 1015, 18-6, quanto espera, por favor? Atenção de Alfa, 1015, para Gol, 1925. Azul 4299, modifique, a sua saída vai sair da Euleda, após Leda, vou direto ao Bridge. Ah, obrigado então, da Euleda, Bridge, 4299, obrigado. Correto, reposte pronto. Reposte, tá. Confirme quem modulou? Mike, vai ter 4861. Prossiga. Cuidado. Acionamento, reporte táxi. Ah, vai acionado para táxi, vai ter 481. Gente, dê passagem ao Gol e vai segui-lo como no segundo, ajuste a 1015 e 18,6, quanto espera? Bati 1015 e 18,6, quanto espera, obrigado. 03, escute a Lima e aguarde foto. Gente, aguardando coordenação do plano, vai prosseguir para onde? Autorizado o cruzamento da 17, reporte na Lima. Papa Romeo Índia November Alfa, mantém-se sobre Veracruz no máximo 2 minutos para prosseguir Salvador. 6204. Gente, acione aguardando a coordenação para as corridas abortivas. Nesse horário vai ser meio complicado essa corrida. Firma hora certa, 1059. Siga. Para cruzamento. Bravo Delta, a torre. Tango Zulu, a torre. Costa Lima. Na escuta para cópia. 6312, pronto. Puxa Sistema 312, autorizado para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, nível de voo 350, foi risco 58. Decola da pista no zero, com curva à esquerda. Subida Fuca, transição Caju, controle 119. 8, aciona 5143, Sistema 312. E decola, vento 080 graus, 149. Opção para a seguinte, plantação 193. 143. Procedimento correto, XNM312, portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Sete. Trip 5221, na escuta para cópia. Após o gol, ali mantendo zero. Isso, prossiga. Tá lembrando, já vem no gente, chame na final para a polo. Controle, muito bom dia. O Xenero 63, 111, passando 180 para o 1603. Afirmativo, acionamento na posição, posterior push. Tem livre acionamento e posterior push, 6225, chama pronto para o táxi. Chamará então o próprio táxi, já autorizado tanto acionamento quanto push. Reporta do táxi, 6225. Solo, direto angulou na linha para cruzamento, parte de volta, parte 3. Sim. Depois a gente pode, se quiser solicitar, se quiser liberar, a gente aceita também, não tem problema nenhum. Pode só um minuto. Ingressando e aguardando a autorização, vai até 480. Juliette, estamos no escuta? Prossiga, Paulo. Confirme, da Lima para o pátio 3, é isso? Afirmativo, senhor. Gente, Juliette, estamos no autorizado, contornando o prato principal, chame livrando no pátio 3, Juliette, estamos no. Ok, vai tomar livrando, Juliette, estamos no. Web 826, livre aliás. Quatro LS 58 2000. São 4, pushback acionamento. No 4, número 2, no setor 3663, aguarde. Aguarda, 3663. 923, decola 01, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, obrigado, bom dia. Deixa eu prever de quando vai iniciar o push, senhor. 3 minutos, também, 2 minutos. 3, 2 minutos, gente. De todos os santos. À direita, a aeronave da Webjet, passando 3 e 200 em descida para 2000. Ele está cumprindo a chegada Mari. Guardião 06, final, para o Ciente, frequência livre. Controle, bom dia, gol 1923, decolou na Dael Leda, subindo nível 360. 1923, controle, está em contato a dar. Papai Romeu, Índia Nova Baralfa, controle. Você ouviu a informação que eu te dei com relação ao Webjet? Nossa, ele está à sua frente, passando 2800. É uma boa proa, vamos manter por enquanto a 100. Delta 3163, para cópia Curitiba, fim de mesmo. Nível 100, decolagem da pós curva à esquerda, mantém a saída Momo Alvo. Momo Alvo, decola a curva à esquerda, está pronto para decolar, vai ser 480. Vai até 4861 no livre decolagem, vento 090 graus, 18 mais. Delta. Azul 9136, chame Recife, frequência 12685. 12685, bom dia, Azul 9136. Dia. Isso. Aqui, João. Gente, somente me confirme, já se encontra no posto 3?